se eu pudesse voar igual a pombinha, eu voaria em busca do meu bem. Eu veria as nuvens, eu pediria aos anjos que me ajudassem a encontrar o meu grande amor. Deixa comigo, meu irmão Julião. Sonhei vivermos felizes, inseparáveis, de testemunha a lua, você me deixou. Vivo ouvindo distante os sinos do amor.